As it should be, but I had something on my mind, and I knew that it was bad. But a voice on the side said, go ahead and do it, you only got one life. This is right about the time when I should have heard another voice that said, listen to reason, cause you know you got another choice. And indeed I heard something, but it didn't say. Meu filho, que sonsaço esse aí, hein? Soul Radix. Vamos abrindo um descarrego de novo, curto por muitos afazeres aqui no estúdio Descarrego. Tá complicado gravar, mas vamos lá, não vai deixar de ter programa. A gente abriu o programa de hoje com Soul Radix. Soul Radix é aquela banda de Nashville que a gente falou aqui faz umas duas ou três semanas. Bandaça vocal feminino potente, mandando Two Devils, o single novo deles. Putz, vale a pena correr atrás dos caras aí nas plataformas digitais, que é bom mesmo, viu, meu filho? Na sequência, outra coisa que passou despercebido, The Selector, pois é, passou o lançamento, eles lançaram dia 6 de outubro, agora faz uma ou duas semanas, lançaram um som novo, um play novo, não vai acontecer de novo, meu filho, a gente vai The Big Bad Doof desse play novo deles. Na sequência, Bad Manners com Special Brew, aquela música que foi regravada pelo Skanking Pickles. E vamos curtir ela na sua versão original, pois é. E depois a banda alemã Alpha Boy School, que manda Found My Freedom no disco homônimo de 2005. E infelizmente Alpha Boy School acabou em 2010. Coisas tristes, hein? Banda boa acabando é complicado. Na sequência, outra banda alemã, dizem que essa foi a primeira banda alemã fundada em 1985, chamada El Bosso e Die Ping Pongs. E vamos lá, o nome do som é Who Is This Stad? Pois é, sonsaço também, se liga, baita, baita som. Na sequência, bandinha francesa do disco, bandinha francesa chamada Scarface, eles mandam Best Friend, que estava no disco T-Ponk Ska de 1992. E fechando o programa de hoje, mais uma vez curtinho por problemas pessoais aqui na casa, The Selector, do disco lançamento de novo, Things Fall Apart. Valeu, galera. Valeu, galera, não. Valeu você, meu filho, que fica ouvindo essa desgraceira aqui. Até a semana que vem. Um abração. Tchau, tchau. One in the morning, in the winter, maybe in the middle of the night. We'll be right back. just want to say. You see me coming at you. You hear me running on. you need.